Conto e colho verde, deixo meu bolso igual gramado. Me sinto dentro de campo, jogador craque do campeonato. Bico sujo, sente inveja enquanto estoura o champanhe pro alto. Olha pra essas vadias, querem fazer parte do meu gado. Minha dama gosta de flor se for com ice no baseado. Mano, eu só fecho a publi, mínimo 100 cachuta no baixo. Ganho 600k no mês e eu que sou o meu empresário. Se você não assinasse com os brancos, ganharia o mesmo salário. Vadia chamão na minha DM, mano, eu sou negro e assisti. Corra. Assumo somente preta, mano, eu não fodo com brancas. Cê não quer me ver mais rico, mano, pare de usar brancas. Você tá sem autoestima, mano, pare de comer brancas. São Paulo, terra da garoa e do golpe, só vilão aqui não tem herói. Bandidos usam Mizu no Nike, deixa só pros Nike boy. Fuga de 160 é mole, mil e duca nem me fala. Bandido nasce habilitado, toca tracho de alta cilindrada. Conto e colho verde, deixo meu bolso igual gramado. Me sinto dentro de campo, jogador craque do campeonato. Bico sujo, sente inveja enquanto estoura o champanhe pro alto. Olha pra essas vadias, querem ainda fazer parte do meu gado. Deixo minha autoestima igual meu saldo. Dizem que eu sou fora do normal, eu me sinto igual Ronaldo. Bolso gordo igual Lombardi, 5 dedeira todas douradas. Corda fina, peita lisa, Nike Air Max, boné de lado. SP, terra da garoa, interesseira, não ganhar no papo. Cola na base é um trato, menor magrinha, elas curtiam um fato. Olha o tamanho do plaque, viciado em fazer grana rápido. A magrelinha deu uma engordada, depois disso me querer ficou fácil. Tipo a revelação do campeonato. Passos de MVP, peguei minha grana sem assinar contrato. No toque do B.I.G, carro elétrico parece uma nave. Movimento num bairro nobre porque eu sei que esses playboy me pagam. Só vilão aqui não tem herói. Nada pude fazer bem melhor. Vinga todos no sangue que escorre. Olhando pra mim ela se questiona porque eu tenho sangue nos meus olhos. Porque eu fiz minha escolha, eu não sujo minhas mãos, fico rico graças ao meu corre. Traz o produto, foca no lucro, gráfico só cresce. Bolso, líquido bruto, gasta, mas primeiro investe. Meu mano tá no posto, não é frentista, mas sempre abastece. Juro por Deus, meu mano tá no posto, ainda no mesmo bairro. Conto e colho verde, deixo meu bolso igual gramado. Me sinto dentro de campo, jogador craque do campeonato. Bico sujo, sente inveja enquanto estoura o champanhe pro alto. Olha pra essas vadias, querem fazer parte do meu gado.